A Comissão da Verdade é para apurar as violações aos direitos humanos ocorridos entre 1946 até 1988. Nesse período, inclui-se aí o período da ditadura militar, que foi de 64 até 88, ou pelo menos até 85. E diante disso, é um avanço que se dá. A presidente Dilma foi cautelosa. Ela disse que essa Comissão da Verdade não é para revanche e nem para desfazer aquilo que já foi feito em termos de garantia das leis que já foram aprovadas até aqui. Ou seja, ela falou isso numa revanche, fazendo com que a lei da anistia permita levar torturadores à barra do tribunal. Não é esta a finalidade. A finalidade é dar uma transparência nessa situação obscura que há na política brasileira desse período, de 46 até 1988. A presidente Dilma foi uma batalhadora contra a ditadura. Ela foi presa, foi torturada, perseguida, mas nem por isso. Ela está colocando o seu passado para tirar vantagem de ser presidente hoje. Não, ela quer realmente fazer com que a coisa seja passada a limpo. Nós temos uma situação realmente interessante no país. Centenas de pessoas morreram, lutaram pelo seu ideal, lutaram para um Brasil melhor, lutaram para a preservação da democracia. E essas pessoas acabaram sendo mortas e desapareceram. Os parentes não têm sequer o local onde, num dia de finados, por exemplo, ir até o cemitério para levar um buquê de flores ao túmulo do cidadão que foi assassinado. Eles foram mortos, nós não temos a menor dúvida a esse respeito. Mas não se sabe onde está o cadáver. Cassimiro Luiz de Freitas foi preso e morto lá em Pontalina, em 1970. James Allen Luz, militante do movimento estudantil do PCdoB e de lutas armadas, desapareceu em 1973. Jeová de Assis Gomes militou na Ação Libertadora Nacional, foi preso em 1969 e morto em 72 na cidade de Guará, no Distrito Federal. José Porfírio de Souza, principal líder do movimento camponês de Trombas e Formoso, foi deputado estadual, desapareceu em 1973. Paulo de Tarso Celestino, nascido em Morrinhos, militou na Ação Libertadora Nacional, foi preso em julho de 71 e nunca mais foi visto. E ainda outros goianos que estão desaparecidos. São eles Marcos Antônio, não é? Dias Batista, Onestino Monteiro Guimarães, Divino Ferreira de Souza, Durvalino de Souza, Ismael Silva de Jesus, Ornalino Cândido da Silva, Maria Augusto Tomás, Márcio Beck Machado, Rui Carlos Vieira, Bebert Boanerges de Souza Massa e Arno Pires. Esses estão desaparecidos. A Comissão da Verdade tem uma finalidade maior, que é localizar onde esses corpos foram enterrados ou jogados ou se desapareceram. Outro dia, por exemplo, um ex-delegado lá da região do Espírito Santo disse num livro que ele lançou, que ganhou uma grande polêmica, inclusive motivou a aceleração da instalação da Comissão da Verdade, ele disse que mortos ali na região do Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, eram mortos, esses que eram contra a ditadura, e jogados num lugar onde havia uma caldeira, não é? De uma indústria de açúcar, lá da cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Pode ser uma fantasia, mas eu disse, olha, os corpos, assim que o cidadão era morto, ele era jogado nessa caldeira para ser destruído totalmente. Isso pode realmente ter acontecido. Então a Comissão da Verdade, ela tem essa responsabilidade, passar o Brasil a limpo nessa parte. Nós sabemos o que é enfrentar a ditadura. Nós sabemos das dificuldades que foi. Não há dúvida nenhuma que é um trabalho espetacular esse que agora vai acontecer. Nós participamos da luta contra a ditadura. Aqui em Anápolis, um grupo de pessoas lutou bravamente contra a ditadura. Felizmente, essas pessoas não morreram e não foram desaparecidas. Mas, de qualquer maneira, as pressões eram imensas, as prisões eram constantes, as torturas permanentes. E nós sabemos como foi difícil lutar em favor da liberdade, em favor da democracia. E nós estamos aqui para aplaudir a presidente Dilma Rousseff pela instalação da Comissão da Verdade. Realmente a Comissão da Verdade não é para fazer revanche a ninguém. Isso não interessa ao Brasil agora e nem à família daqueles que estiverem envolvidos. Nós hoje vivemos em democracia, nós vivemos com a imprensa livre, nós estamos vivendo uma outra etapa da vida nacional. Mas nós não podemos esquecer, até para que a história registre, aqueles que resistiram, aqueles que deram a vida em favor da liberdade. E que hoje as famílias choram em casa sem ter a esperança de encontrar o cadáver. A Comissão da Verdade poderá dar um esclarecimento claro a esse respeito. Poderá até dizer se houve ou não extravagância no abuso de força e da violência, desaparecendo com esses cadáveres. Isso pode ter acontecido, mas em compensação, esse fato ainda não foi narrado pela história. E essa Comissão da Verdade vai levantar o fato histórico, pegar os documentos existentes. Muitos deles já desapareceram, mas ainda há tempo de reconstituí-los e fazer com que a verdade venha à tona de forma plena e nós possamos, com isso, dar uma resposta ao Brasil internamente e ao mundo de uma forma geral de que a coisa aqui aconteceu desta e daquela maneira. Nós esperamos que realmente a Comissão da Verdade faça um grande trabalho para a tranquilidade e, acima de tudo, para o bem-estar da família goiana, da família brasileira. Olha, a professora Zuleika Celestino, ela estava recolhida em casa, não é? Quando o filho dela foi levado, Paulo de Tarso. Era filho também do Celestino Filho, aquele que foi deputado federal. O Paulo de Tarso sumiu e não deu recado mais. Ninguém soube para onde o Paulo de Tarso foi levado. Desapareceu como que por encanto. A dona Zuleika, ela é bacharel em Direito e ela estava agora espetacularmente esperando uma solução para o filho desaparecido em 1971. Mas a dona Zuleika Celestino, que é considerada ícone na luta para esclarecer crimes, ela morreu no dia da posse da comissão. Ontem, quando a comissão estava sendo instalada, que ela começou a readquirir a esperança de saber onde estão os restos mortais do seu filho Paulo de Tarso Celestino, eis que ela morreu. Ela foi retirada da sua vida entre nós. E a dona Zuleika não teve sequer a oportunidade de ver, pelo menos, a posse da comissão. Esse é o drama que cada família leva e que a história pretende readaptá-la, pretende contá-la de uma forma verdadeira. Esperamos que a Comissão da Verdade faça isso em favor dos brasileiros. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Um plantão com poucas ocorrências na primeira delegacia da Polícia Civil. Mais uma noite trágica. Uma tragédia aconteceu no bairro Dom Pedro II. Três elementos estavam marcados para morrerem. Marcados para serem executados, dois morreram. O outro, com um disparo de arma de fogo na cabeça, milagrosamente ele conseguiu escapar. Aí é que se fala em milagre. Levou um tiro na cabeça e não morreu. Esse fato aconteceu na rua Cerqueiras, ali no bairro Dom Pedro II. Dois jovens foram executados por disparos de arma de fogo na cabeça no final da noite de ontem para hoje, já no início da madrugada. O primeiro a morrer, ou, né, o dono da casa, Aflânio Campos Alves de Souza, 24 anos de idade, trabalhava como empacotador. Comunicante, o Adalson Alves, que contou na delegacia que é irmão da vítima. O Aflânio foi assassinado dentro do quintal da própria residência por disparos de arma de fogo. Esse é apenas uma das vítimas. A segunda vítima, o Gabriel Santos Aquino, o marceneiro, de apenas 17 anos de idade. Esse residia no Jardim Petrópolis, estava na casa do Aflânio no momento dos disparos. Segundo o comunicante, o Adalson, tanto o Aflânio Campos Alves, seu irmão de 24 anos, e o menor, o B, que foi baleado na cabeça, mas sobreviveu, mas também morava na casa com o Aflânio, eram usuários de entorpecentes. O Gabriel Santos Aquino, por enquanto, a ficha dele não traz muita coisa a respeito da sua vida pregressa. Fato é que o Gabriel e o Aflânio foram executados. Dois homens encapuzados em um Gol branco chegou na residência e encontrou os três dormindo, não, deitados, em dois colchões colocados na sala da residência. Os três foram levados para os fundos do quintal e lá eles foram executados com tiros na cabeça. O Aflânio teve mais de um disparo. O mesmo acontece com o Gabriel. O menor só não morreu porque depois que levou o disparo na cabeça, fingiu-se de morto. E os assassinos acabaram saindo do local logo em seguida. A polícia foi até a casa, o SAMU também chegou rapidamente, prestou socorro ao menor de 17 anos, que não morreu. Mas os outros dois já haviam sido executados com tiros na cabeça. Uma noite macabra para o bairro Dom Pedro II. Nós estivemos no local e ouvimos o tenente Leandro, da Polícia Militar, que trouxe mais detalhes a respeito desta tragédia. Infelizmente, essa barbaridade aí ocorreu de forma trágica e nós não pudemos fazer nada. Nós, na verdade, fomos avisados via Copom de que havia acontecido uma tentativa de homicídio. Aí, chegando no local, nós soubemos que dois indivíduos foram baleados e estavam deitados nos fundos da residência. E um terceiro estava na porta da residência, alvejado na cabeça de raspão, segundo ele. Mas depois ficamos sabendo que, na verdade, o projétil ficou alojado no seu crânio. E quase morreu, né, tenente? Quase foi um triplo homicídio, né? Só não foi por erro de execução. Porque tentaram realmente ceifar a vida dos três, né? No local alguém falou que alguém encapuzado havia passado e atirado? Sim, sim. Chegaram dois indivíduos encapuzados, eles estavam deitados nos colchões que estavam na sala, no chão mesmo da sala, e convidaram eles para ir para o fundo da casa e disseram que iriam matá-los. Aí, essa vítima mesmo que sobreviveu, segundo ele se fingiu de morto. Se fingiu de morto e deixaram ele lá. Assim que os autores do homicídio saíram, ele saiu e chamou socorro, foi quando ligou. Por isso que nós chegamos rápido no local. O senhor teve a informação de que esses autores teriam passado um pouco mais cedo e prometido que voltaria? Essas informações aí são um pouco dúbias, né? E a gente não pode nem comentando isso aí, tendo em vista que são apenas comentários que a gente não tem veracidade, não se tem fidedignidade, né? Não é fidedigna esse tipo de informação. Então a gente não pode estar nem passando. Mas é que esses indivíduos chegaram lá num gol branco e fizeram isso aí e saíram. O senhor acredita no acerto de conta entre usuário e traficante? Há uma grande possibilidade, tendo em vista que lá é um local que já foi local de ponto de venda de substância entorpecente e já foi várias vezes, inclusive a polícia já esteve lá por outras vezes, né? E lamentavelmente agora com um desfecho trágico, né? Trágico e bárbaro, né? Com a morte de dois cidadãos aí menores, né? De idade. Com esses dois homicídios, chegamos ao número de 51 somente no ano de 2012. Um homicídio a cada 3 dias em Anápolis, ou seja, está muito acima da média do ano passado. E o combustível para isso tudo, o uso e o tráfico de entorpecentes, lamentavelmente. Abraçando meu amigo Ataíde, lotado na segunda delegacia da Polícia Civil. Estas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias de Goiás. Desde 2007, Goiás apresenta tendência de aumento na taxa de reprovação no ensino médio, situação semelhante à nacional. No ano passado, 12,9% dos estudantes matriculados no ensino médio em qualquer série foram reprovados, enquanto que em 2007 a taxa de reprovados foi de 4,8%. Os números estão no Censo Escolar 2011, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. Ao observar as redes pública e privada de ensino, é possível ver disparidades preocupantes entre os índices de repetência, já que 14% dos alunos da rede pública no ensino médio reprovaram, enquanto que nas escolas particulares a taxa caiu para 5,9%. O mesmo acontece no ensino fundamental, que tem 7,6% de reprovação geral em 2011, com 8,6% de repetência na rede pública e 2,8% nas escolas particulares. Notícias do Brasil. A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou ontem um relatório anual informando que 1 a cada 3 adultos sofre de hipertensão. O estudo estatístico incluiu informação de 194 países sobre os altos níveis de pressão em homens e mulheres. A pressão alta é a causa da metade das mortes por derrame e problemas cardíacos. O consumo excessivo de sal, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade e o estresse são as principais causas da enfermidade. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar ontem ficou estável em relação ao real. Um dólar comercial está valendo hoje R$2,02. O dólar turismo, R$2,10. O dólar paralelo, R$2,13. Notícias da Manchester. Olha, a cúpula do PSDB decide blindar Marconi na CPMI do Cachoeira. A cúpula nacional do PSDB só aceitará a convocação do governador Marconi Perillo se a CPMI do Cachoeira, que funciona no Congresso Nacional, também chamar os governadores Sérgio Cabral, do PMDB do Rio de Janeiro, e Agnello Queiroz, do PT do Distrito Federal. O assunto foi tratado por quase 2 horas, na terça-feira à noite em Brasília, no apartamento do senador Aécio Neves, de Minas Gerais, com a presença do governador de Goiás, Marconi Perillo, do Sérgio Guerra, deputado federal pelo Pernambuco, Álvaro Dias, senador pelo Paraná, e Ciro Miranda, que era suplente de Marconi e é senador por Goiás. O governador goiano, Marconi Perillo, voltou a garantir para a cúpula tucana que não teria nada com os negócios de Cachoeira. mas que alguns pedidos incluídos pelo senador Demóstenes Torres, principal aliado da eleição de 2010, poderiam ter atendido o empresário Carlos Cajueira. O PSDB, disse ele, ou melhor, o PSDB está fechadíssimo com Marconi. Quem disse isso foi o Ciro Miranda. Enquanto isso, o Ministério Público aqui de Goiás fala que vai abrir investigações contra a Marconi Perillo. O Ministério Público de Goiás vai instaurar procedimento preliminar de investigação para averiguar se há algo de concreto em relação ao governador Marconi Perillo na Operação Monte Carlo. As palavras são do promotor Pedro Tavares Filho, responsável pelo caso após o Procurador-Geral de Justiça, Benedito Torres, que é irmão de Demóstenes Torres, ter se declarado impedido. O procedimento de investigação contra o governador deverá ser publicado na edição de hoje, ou no mais tardar amanhã, do Diário Oficial do Ministério Público. Também hoje o promotor de Núcleo de Defesa do Patrimônio Público, promotor Fernando Krebs, protocola outra representação contra Marconi Perillo. O membro do Ministério Público quer investigar se o governador Marconi Perillo, por ato de improbidade administrativa, com base nas gravações da Operação Monte Carlo. O pilar da representação de Krebs são reportagens sobre a venda da casa do governador. Fernando Krebs também quer que sejam abertas investigações para apurar as relações do ex-procurador-geral do Estado, Ronald Bick, e o secretário da Segurança Pública, João Furtado Neto, com a Operação Monte Carlo. O Ministério Público também deve se pronunciar hoje sobre pedidos de investigação da ex-chefe de gabinete do governador Marconi Perillo, Eliane Pinheiro, do ex-presidente do DETRAN, Edivaldo Cardoso, e do secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto. Os três também são citados na Operação Monte Carlo. Eliane e Edivaldo tinham até aparelho de rádio para falar com Cajueira. Essa é a situação dessa Operação Monte Carlo aqui no estado de Goiás. Bom, e agora vamos chamando o nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar com o coronel Sidney a respeito de reclamações que chegam até a nossa emissora. Vamos lá, Geraldo. É bastante no último sábado próximo passado, o veículo da vereadora Dina Amélia Ribeiro foi apreendido por estar estacionado em local indevido. Segundo ela, ela estava em local sem autorização, que não existia proibição. E ela teceu alguns comentários com relação ao tratamento que foi dispensado a ela e ao esposo dela por parte dos agentes de trânsito. Como ela teve a oportunidade de falar, nós estamos dando a reciprocidade à CMTT. Quem responde pela CMTT é o coronel Sidney Pontes. Coronel, o que o senhor tem a dizer sobre o fato ocorrido naquele momento lá? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui nos microfones da rádio. Primeiramente, nós temos que pontuar a seguinte situação. Eu estava lá naquele dia também e acompanhei todo o desenrolar da ocorrência. O fato tem que se deixar bem claro que, embora o veículo está licenciado no nome da vereadora, o fato não aconteceu com ela. Quem estava conduzindo o veículo e o fato teria e se desenrolou lá foi com o esposo dela. E, na realidade, o veículo, ele no dia foi notificado, não porque estava parado num local onde não estava sinalizado. Na realidade, o agente que abordou o esposo dela, por sinal é um agente que nós conhecemos bem aqui, sabemos que é uma pessoa muito tranquila, ele foi até o local, conversou com o condutor do veículo para que ele não estacionasse o veículo naquele local, que naquele dia, devido ao evento lá, poderia atrapalhar o trânsito. Mesmo assim, o condutor não concordou e disse que iria manter o veículo no mesmo local. O fiscal simplesmente passou a notificar o veículo pelo descumprimento da solicitação por parte dele para retirar o veículo. E diante disso, ele não gostou. E realmente, ele, uma pessoa, estava bastante nervosa naquele dia, não sabemos a razão, se realmente é a forma dele ou se por alguma razão ele estava nervoso. Na realidade, ele acabou ficando muito nervoso, inclusive teria agredido verbalmente o próprio fiscal, Como eu disse, o fiscal é uma pessoa muito calma, que abordou ele lá. Inclusive, um policial militar também foi ofendido por ele, e aqui eu menciono até o nome, Cabo Matos, teria sido ofendido. Mas nós tentamos resolver o problema na hora lá. E ele, não satisfeito, né, bastante nervoso, fez com que o fiscal puxasse as informações do veículo. E aí constatou que o veículo realmente estava com o IPVA parcelado e pago, mas não estava licenciado o veículo. Ou seja, não tinha o licenciamento em dia. E com isso o veículo foi guinchado. No momento em que estava guinchando o veículo, eu cheguei ao local juntamente com a vereadora também. Então nós chegamos logo após o fato. O veículo foi trazido para o pátio. E quando foi no dia 7, conforme consta no sistema, então a documentação foi paga e o veículo foi liberado para a sua proprietária. Então esse foi o fato que aconteceu lá no dia. Notícias da Manchester. E você quer participar do programa? Telefone para 3943-9303 e deixe a sua mensagem. Aliás, vamos agora abrir espaço para aqueles que telefonaram para 3943-9303. 9303. Fala comunidade. Bom dia, quem está falando é a Vanessa, moradora do Residencial América e da rua RA25. Eu queria fazer uma reclamação, melhor, uma queixa, sobre o que o prefeito prometeram para a gente em novembro de 2011, do ano passado, prometeu a abrição da rua e cascalhamento. Só porque isso não fizeram na nossa rua. A gente já está cansado de falsas promessas, falsas respostas. E o ano da política, esse ano é ano de política. Eu quero ver o que o prefeito vai fazer brincando com o povo desse jeito. O povo não é besta, o povo não é palhaço. A gente já está cansado de palhaçada, de fazer o povo de palhaço. A gente já está cansada. Ele só sabe fazer praça, praça, praça. Pensa que o povo só precisa de praça. O povo não precisa de uma asfaltada, não precisa de uma rotada, não precisa de esgoto. Aqui a gente não tem nada, a não ser buraco e mato e lama só, ou poeira. O único benefício que a gente tem aqui é só esse. IPTU veio nas nossas casas, a gente pagaram. Aí eu quero ver o que o prefeito vai fazer, porque esse é ano de política, ele só tá fazendo o povo de berço, o povo de palhaço. Eu agradeço aí, Aldemar, pela sua raça, a gente poder desabafar o que a gente pensa, o que a gente sente sobre a questão do prefeito aí. Obrigada, Aldemar. Fala comunidade. Aldemar, aqui é nós de novo aqui, nessa luta, que a Juliana aqui do Redenção América e da RA25, até hoje, Ademar, nada, eles não fizeram nada. Pelo jeito, já vai ter que mudar esse povo aí, do gabinete aí do prefeito, porque aqui eles não andam fazendo merda nenhuma aqui, não. Eles não fez nada aqui pra nós, não fez a abrição da rua, não trouxe o cascalho pra gente. E aqui até de a pena tá tendo gente passar. O caminhão do lixo tem que vir de ré pra pegar o lixo aqui da porta da casa da gente. Se eu quiser pegar, porque só não tem jeito não. E a polícia militar nem aqui na rua da gente não passa, porque não tem jeito de passar, não tem rua. E aqui dava pra gente passar com carrinho de bebê, agora nem dá pra passar, porque tá cheio de buraco demais. Não dá pra passar, não. E aí, ó, Ademar, até hoje eles não fizeram nada aqui pra gente aqui. Nada, nada, nada, nada. Então tá bom, Ademar. Obrigada aí pela oportunidade aí da rádio. Fica com Deus. Fala comunidade. Bom dia. Eu queria reclamar o negócio das casinhas. Eu sou acremilda aqui do bairro Santo Dumont. Porque eu fiz a inscrição das casinhas e não ganhei até hoje. E eu preciso das casinhas. Porque eu tenho 4 filhos e tô grávida de novo. Vê o que você faz por mim aí. Muito obrigada. Fala comunidade. Oi, Ademar, sou moradora de Anápolis. Eu passo sempre aqui na porta do hospital de urgência. Tem essa passarela e da faixa de pedestre. Gostaria de perguntar pra você por que colocaram essa faixa, sendo que já teve acidente na porta do hospital e ninguém para pra pedestre passar. Por favor, arranca essa faixa daqui, fica melhor. Bom dia a vocês que telefonaram. Telefone para 3943-9301. E a gente, 03, e nós teremos o maior prazer em atender. 3943-9303. Olha, a ouvinte fala aí sobre a faixa de pedestre em frente ao hospital e que não funciona. Nós vamos na CMTT ver como é que pode fazer uma fiscalização maior aí, né? Lá do bairro Santos Dumont, a nossa ouvinte fala que ela se inscreveu para uma casa da Minha Casa Minha Vida. Isso é com o Francisco Rosa, na secretaria. Se inscrever lá, para ver se é possível ainda ter oportunidade de ter uma casa dessa. Porque são milhares de pessoas em busca de uma casa e poucas casas à disposição por parte da Caixa Econômica Federal, porque isso aí não é dado, isso aí é uma compra, mas é o governo federal quem está fazendo esse serviço. Lá do Residencial América, tanto a Vanessa como a sua colega falam da situação da região lá do Residencial América, principalmente na RE A25, que ela está fechada, não tem saída, buraco por todo lado, não tem nenhum benefício por parte da prefeitura, embora tudo isso tenha sido prometido pelo prefeito. Nós temos levantado isso aqui, né, Vanessa? Não só jogado ao ar, mas levado também ao conhecimento do secretário responsável. Mas vamos buscar mais informação para você aí para o Residencial América, viu? Esse ano é ano de eleição, mas de qualquer maneira o voto tem que ser dado conscientemente e votarmos em quem gosta de Anápolis, quem ama Anápolis, quem realmente respeita o povo. Esse deve ser o papel principal do eleitor, votar em quem ele confia e que possa realmente fazer os benefícios para uma Anápolis ainda melhor. Vamos lá, há mais mensagens deixadas pelos nossos ouvintes. Fala comunidade. Meu nome é Deuslene, moro aqui no Residencial Dom Felipe. Dona, estou ligando para fazer uma reclamação aqui no perto do Jandaia, aqui o próximo bairro Jandaia, na Avenida Solvânia. Tem uma chacrinha de futebol, que eles plantaram essas plantas vivas. Menina, aqui está uma mataiada. Eles não podam as árvores e está um perigo. O pessoal passa, tanto criança como gente, principalmente depois das 5h30. Maior perigo, a iluminação aqui não resolve merda nenhuma. Resolve esse problema e mandar alguém me olhar nessa Avenida Solvânia aqui. Obrigada. Fala comunidade. Bom dia. Gostaria de me identificar porque tem um parente que trabalha no local. Eu vi agora que uma denúncia feita para uma moça lá do Hospital de Urgência, que ela não foi atendida. Segundo eles, não foi atendida por essa pessoa que era de ser baleada. Aí eu vi um rapaz comentando aqui agora que lá eles atendem todo mundo. Tem um parente que trabalha no Hospital de Urgência e a orientação que eles têm lá não é bem essa, não. A orientação que eles têm lá, que ela já me passou uma vez, é que eles atendem as pessoas com preferência que chegam de ambulância. Pessoas que chegam em carros particulares, geralmente eles não fazem um certo corpo mole aqui debaixo dos panos, mas eles fazem corpo mole sim. Fala comunidade. Oi, Ademar Santilo, aqui é a Geni. Eu moro na rua 13, 414, lote 29, aqui no Industrial. Eu queria fazer uma denúncia sobre o postinho de saúde. Está uma burocracia lá. Eles só marcam o exame, é 18 vagas na segunda-feira. Igual eu pego o Bolsa Família, a agente de saúde não vem na minha casa avisar o dia da pesagem. Eu não posso falar porque eu tenho dois filhos no colégio. O que, que você pode fazer por nós? Muito obrigada. Fala comunidade. Bom dia, Demar Santino, que é o Cosmo do Residencial América. Demar, o negócio é o seguinte, queria expressar o que eu estou sentindo aí através da Manchester, ó, a política em Anápolis está uma vergonha. Eu acho que a população da cidade tem que começar a olhar para prefeito, para vereador e mudar tudo agora na próxima campanha, Ademar. Ó, até hoje, a rua RA25 aqui não foi aberta. Não é falta de correr atrás, não é falta de reclamar, não é falta de pedir. Eu queria que o prefeito firmasse esse compromisso dele aí para ver o que pode ser feito. Eu, a gente aqui, estamos ilhados aqui, essa rua ela precisa ser aberta. E gostaria de chamar a atenção do pessoal dos Castelizos, do Granville, para a gente ver o que pode fazer para a gente se juntar e mobilizar essa cidade, Ademar. Muito obrigado. Bom dia a vocês que telefonaram. Bom dia a todos aqueles que acompanham o programa. É isso aí, 3943-9303, é o telefone onde você deixa a sua mensagem. Lá do Dom Felipe, a nossa ouvinte fala na Avenida Silvânia que a visão de quem passa pela avenida está sendo interrompida por árvores que foram plantadas lá como cerca-viva, no lugar que tem uma praça de esportes. Nós vamos levar ao conhecimento o órgão próprio da prefeitura para resolver a questão e fazer com que a avenida tenha ampla visão àqueles que passam por ela. Lá na Avenida Silvânia, ali na região do Jandaia, Dom Felipe, aquela região lá. Do hospital de urgência, o ouvinte fala que o hospital presta grande serviço. Aliás, é bom que a gente diga mesmo. É bem provável que haja uma falha ali e outra aqui. mas o hospital de urgência presta um grande serviço. E que seria do povo de Anápolis se não existisse o hospital de urgência? Houve uma falha, ela não pode acontecer, é claro que vai ser corrigida, mas o hospital de urgência, 99% é de elogio pelo trabalho que ele tem feito até agora, pela dedicação dos médicos, dos funcionários, e a forma como trata aquele que vai à procura de um atendimento de saúde naquele local. Pelo menos essa tem sido a regra normal. Mas quando há uma coisa errada, ela vem e nós levamos também ao conhecimento da autoridade para que a falha possa ser corrigida, como foi no caso de ontem. A Geni, lá da Rua 13, do setor industrial, também faz uma reclamação sobre a questão da falta de agente de saúde. Nós vamos, viu, Geni, buscar informações e também para corrigir essa falha que é apresentada pela sua mensagem deixada hoje. E o Cosmo, lá do Residencial América, fala que é preciso fazer um trabalho organizado de todos aqueles que se sentem prejudicados pela administração municipal e cobrar do prefeito benefícios que só a prefeitura pode fazer. Cosmo, nós vamos continuar com o microfone aberto ao seu lado e da população para que as coisas possam ser efetivamente resolvidas como é do interesse da população. Afinal de contas, quem manda na cidade é o povo. O prefeito passa, o povo fica. Quem colabora é o povo, através dos impostos que paga. Consequentemente, o prefeito, qualquer administrador, é apenas temporário e tem que cumprir aquilo que prometeu, atendendo bem, enfim, o benefício para a população de uma forma geral. Final do programa Notícias da Manchester desta quinta-feira. Muito obrigado a você, Ademar, pelos comentários. Obrigado ao Edmar, ao David, pelos trabalhos técnicos. E obrigado a você, ouvinte, pela audiência. Continue ligado, tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Sábado, a maior festa de forró do estado de Goiás. Fest Forró Recanto do Lago. 5 horas de forró pra você dançar agarradinho. Gravação DVD DJ Marcão. Participação Luiz Fernando e Rafael ao vivo. Atenda ele.